Guga, como é que você se sente fazendo a pior picanha que já fizeram na história da humanidade? Você tá orgulhoso dessa picanha? Eu tô feliz que ninguém viu, só você. Caraca, eu devia ter tirado fotos, já jogou fora. Eu não tenho nem provas para mostrar isso pro mundo que o Guga conseguiu fazer a pior picanha da história. Eu acho que eu fui enganado. Eu acho que te Pelo venderam. açougueiro. Cara, não te venderam nem, sei lá, falam uma carne ruim. Uma carne. Existe carne ruim. Existe açougueiro ruim e churrasqueiro ruim. É. A gente viu no mínimo um desses hoje. Beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e aqui do meu lado, literalmente do meu lado, meu amigo Caio Corraine. Olá, personas! Já peço desculpas pela diferença no áudio, porque ele tá muito, muito estranho para quem tá acostumado a nos ouvir toda semana gravando, né, com microfones profissionais e tudo mais. Mas a gente tá gravando ao vivo, você sente a interação? A gente pode dar um high five, dar um high five. Viu? Ao vivo. O programa de hoje é uma coletânea dos nossos melhores jogos desde a primeira temporada. A galera adora os jogos. Semana passada a gente fez o jogo da Wikipedia, foi um puto sucesso. Então a gente fez aqui uma coletânea dos nossos melhores jogos. E de hoje até o final do mês de agosto, a gente vai dar uma pequena pausa. Sim. Nos conteúdos do GugaCast nessa temporada. A gente volta no comecinho de setembro, no dia 5 de setembro. Mas até lá, toda semana, a gente vai colocar um pouco aqui dos melhores momentos do programa e a gente vai continuar com os jogos aqui na abertura do programa. É, mas a gente tá guardando um monte de surpresa pra vocês nesses próximos programas também, então fique ligado. Beleza. Não se esquece de se tornar um assinante do GugaCast. Ao longo dessas 3 semanas, quem é assinante do GugaCast lá no nosso grupo secreto no Facebook continua tendo conteúdo exclusivo todos os dias. É um mini GugaCast todos os dias. Então, se você acha que você vai ter uma crise de abstinência de GugaCast, você não vai. É uma opção sua. Você tá fazendo o que você quer. Exato. Pagando 15 pratas lá no apoia.se/GugaCast, você se torna um assinante. E tem também pagando 10 pratas, você vai ganhar um obrigado no final da temporada. Eu tava pensando em eu mesmo fazer esse obrigado imitando o piloto Nelson Piquet. Como é? Como é imitar o Nelson Piquet? Você é um cuzão o tempo todo? Você é um cuzão o tempo todo. Puta que pariu falar assim. É. E com 5 pratas você ganha um obrigado agora do Corraine ou do Banco de Obrigados. Obrigado pra você que contribui com 5 reais. Além disso, mais alguns recadinhos antes da gente ir pro quadro dessa semana. A gente tem agora a nossa indicação de podcasts e eu queria Sim. indicar o Hipsters.tech, do pessoal lá da Kaelon, da Alura. Uhum. Que eles fazem esse podcast e pra mim é um podcast sobre negócios, fala um pouco também sobre tecnologia, sobre programação, coisa assim. E eu vou te confessar que eu entendo 50% do que eles falam. Mas isso é que é o legal, entendeu? É igual assistir o canal de economia. Sim. Sabe, o canal que com o tempo assistindo aquilo ali você começa a entender e parece uma mente brilhante. Então, o pessoal lá do Hipsters.tech fala um pouco sobre startups, sobre programação, sobre tecnologia, sobre economia também. E é muito legal, você aprende muito. Eu tô começando a entender o que eles falam. É o podcast do meu amigo Paulo Silveira e eu recomendo bastante. Muito bom. Outra coisa, Caio, outro recadinho. Tá cheio de recadinho hoje. É, hoje tá foda. Sabe uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar? É que a partir... A gente não tem a data ainda. Mas em algum momento, no futuro, vai rolar a Semana em Van Lins. A tão esperada Semana em Van Lins. Você não tá, tipo, maluco de ansiedade? Não, eu... Pelo início da Semana em Van Lins? Eu tô. Eu voltei e ouvi toda a discografia do Van Lins. Mas não é sobre isso. Mas eu ouvi pra entrar no clima, porque eu precisava, né? Não, você tá entendendo completamente errado a Semana em Van Lins, cara. Não é sobre a não. vida e obra do Van não, Lins? Não, não, não, não. Também, mas não. É um lance especial sobre Van Lins. Eu também quero pedir pros nossos ouvintes, a gente se organizou, a gente tem organizado a maneira como a gente faz o GugaCast. Olha lá. E eu vou começar a pedir agora pra que vocês mandem histórias pros próximos programas. Eu vou dar spoiler do próximo programa, que é também grande coisa. Sim, esse, é. Vocês vão ficar sabendo do tema Isso. com antecedência. Isso. E aí vocês podem mandar histórias relacionadas a esse tema. Exato. Ou seja, a sua chance de ser escolhido é muito maior. Então, os próximos programas vão ser sobre sexo. Olha lá. É sempre legal, né? De tempos em tempos a gente faz um sobre sexo, histórias de sexo, histórias de vitórias ou derrotas relacionadas a sexo. tá? Sexo bom, sexo ruim, sexo estranho. A gente também vai fazer um programa sobre negócios, mas não é sobre empreendedorismo, é um pouco. Mas eu quero saber sobre histórias. Sabe quando você, tipo, faz um esquema com seus pais pra não faltar aula e aí você ganha uma grana? É, ou então você armou um esquema de vender figurinha aberta pros seus amigos? Todo esse tipo de negócio. Qualquer tipo de negociata, a gente quer histórias desse tipo. Manda uma história caprichada, cheia de detalhe, que a gente vai ler no ar. E também sobre feriados. Vai ter um feriado aí agora em setembro. Vai rolar um feriadaço. É. Então, conta histórias sobre isso. Ou quando você... Ou já prepara uma história. Cria uma história. Já se prepara pra nesse feriado você viver essa história e mandar pra gente depois. Qualquer coisa relacionada ao feriado. Beleza? Caio, eu vou poder olhar pra sua cara no momento em que eu vou falar pra você que a gente precisa de uma nova vinheta. Não, cara. Não, eu achei o problema... Eu vim hoje aqui com um objetivo. Começar a repetir os jogos. Começar a repetir a porra dos jogos, porque a gente faz a vinheta e enfia ela no cu, que nunca mais usa. Então, o meu objetivo aqui era um só, era repetir os jogos, conseguir fazer isso. Tá bom, a gente vai fazer isso. Só que não hoje. Not today, Satan. Esse quadro não é bem um jogo, é um quadro. É um esse quadro. Quadro de hoje vai se chamar Tio do Pavê, Branding e Publicidade. Tio do Pavê, Branding e Publicidade é o seguinte, a gente sabe que tem muitos negócios que nascem no Brasil, o brasileiro. Sim. É um empreendedor, e aí esse empreendedor, ele normalmente chama o tio do pavê pra dar um nome do negócio dele. Exatamente. É pra criar o nome do empreendimento. Porque assim, se você tem um bom negócio, você pode colocar qualquer nome nele que provavelmente ele vai dar certo. Mas se você tem um negócio merda, uma boa possibilidade é você utilizar um bom nome pra chamar atenção. Não, eu vou colocar numa frase melhor essa que você quis dizer. Ah. Se você tem um bom negócio, você pode dar qualquer nome que vai dar certo. Sim. Se você tem um bom nome, você pode fazer qualquer negócio que também vai dar certo. Ok. A gente pediu lá no grupo secreto dos assinantes do GugaCast pra eles mandarem pra gente coisas que eles já viram, cases de sucesso da Tio do Pavê, Branding e Publicidade. E a gente vai contar alguns pra vocês aqui. E o Caio vai colocar as imagens. Alguns a gente tem, alguns a gente não tem as imagens, mas os que a gente tem, o Caio vai colocar as imagens lá no post. Esse foi uma sugestão do nosso, também assinante, Caio Corraine. Sim. E também do Gabriel Bons e do Flávio José de Carvalho, Sobrancheila. Cara, Sobrancheila é muito bom, velho. Sobrancheila é um estúdio de design de sobrancelhas. Não tem mais o que dizer. Eu espero que a proprietária realmente se chame Sheila. Eu não sei o que é melhor, se ela se chamar Sheila ou se ela se chamar, sei lá, Maria das Dores, mas ela põe Sobrancheila porque é muito bom. O próximo veio da Paty Mafra. Minha esposa. Que é o Poderoso Garfão. Cara, o Poderoso Garfão é muito bom, velho. É um restaurante por quilo. E perto do Poderoso Garfão tem outro restaurante também que se chama Porta Larga. Caraca, velho. O Pedro Fernandes mandou pra gente a lanchonete iFome. iFome com PH. E tem uma coxinha mordida no lugar da maçã, no logo. Isso é maravilhoso. O próximo quem enviou foi o Diego Pacola Moreno, que é o Botecário. Botecário. E ainda tem a publicidade ali, ó. Nesse Dia dos Pais, apresentei com produtos do Botecário. Ele contratou o serviço completo do Tio do Pavê. Caraca. O Diogo, ele também mandou uma foto de um bar toscão, assim, muito tosco, na beira da estrada, chamado Whisky Tório. Esse é bom mesmo. Dá uma olhada na foto lá no post depois. Imagina o tipo de uísque que é vendido no Whiskitório. Outro bar muito bom que o Rodrigo de Freitas enviou é o Game of Litrones. E esse é bom, tem a tipografia bonitinha ali. Esse aqui é Game of Litrones. O cara sabia o que tava fazendo. E a pastelaria Pastel de Flango. Caralho, velho. Brasileiro de vez em quando tinha que apanhar, mano. E tem um chinês segurando pastel, um desenho do chinês segurando pastel. A gente devia apanhar do mundo de vez em quando. Pastel de Flango. Foi enviado pelo Fábio Henrique. Aliás, pastel é a área de atuação onde o Tio do Pavê manda bem. Porque tem também, ó, Senhor dos Pastéis. Que é ótimo. Foi enviada pelo Lucas Criscolo Fernandes e também pelo Vitor Bosco. E além, a Senhora dos Pastéis também vende pizza, além de pastéis. O Juan Brandão também mandou uma pastelaria, não pelo nome, que o nome é normal, mas ele contratou o Tio do Pavê só pro slogan, não pro nome. O nome é Pastel Gigante e o slogan é Uma Delícia com 30 Centímetros. Cara, não, mas pra mim é o meu favorito, velho, não tem como. Ainda foi o Juan Brandão que enviou, obrigado. Ele mandou um maravilhoso Engenheiros do Açaí. Cara, Engenheiros do Açaí é tão bom, cara. Tava ali o tempo todo, né? Puta merda. Ah, e você também encontra açaí na barbearia Barba Açaí. Caraca, onde você corta o cabelo, faz a barba e come um açaí. Que foi enviada pelo Luiz Rodrigues. Eu não consigo imaginar você comendo o barba açaí sem cabelo. É óbvio que vai cair cabelo no açaí, cara. Não, assim, se você estiver cortando o cabelo, ok. Ainda dá pra você comer o açaí, assim, tipo, né, não, pela cara, frente e tal. Não, vai cair cabelo no açaí, cara. Mas enquanto você faz a barba, é impossível, cara. É impossível comer alguma coisa fazendo a barba. Será que o açaí vem com a capinha também? Deve vir, tipo, com... deve ser suco de açaí, que aí você toma ele sugando por um canudinho. O Otávio Ribeira mandou pra gente o meu salgado favorito. Esse garfo. Que tem os Minions no logo. Bom, mas... para atingir todas as pessoas de todas as idades, enviado pelo Eduardo Oliveira e pelo Diogo Menezes Duarte, tem o Alquimia. Alquimia é um clássico. Que é muito bom, cara. Além de pastelaria, uma outra área de atuação muito forte do Tio do Pavê é Pet Shop. Pet Shop, tem um que não mandaram lá, é o Bons Companheiros. Bons Companheiros. Que mafioso, né? Uh-huh. Mas eles mandaram, ó, Clinicão, foi enviado pelo Emiliano Colferai. Amicão. Amicão. Enviado pelo Rani César. E Campacabana. Campacabana é bom pra caralho. Nossa, e tem um amigo meu que ele mora do lado da Campacabana. Campacabana. Foi enviado pelo Lucas Criscolo Fernandes. E tem ainda o Danilo Françon, que mora em São Vicente. E ele falou que lá tem um pet shop chamado Cão Vicente. O Eduardo Oliveira também mandou a... Nossa, Boutique Bardot, cara. Porra. Só agora que eu entendi. Boutique Bardot dói um pouco. Boutique Bardot, mano. E uma copiadora chamada Habeas Copias. Essa cara, é legal. Essa é boa. Essa é boa. O tiro pra ver, uma... essa merece prêmio. Essa é boa mesmo. Será que tem um prêmio em Cannes pro melhor... Devia. Melhor trocadilho. Eles estão perdendo uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Agora, uma última aqui que eu achei que... Essa eu achei legal mesmo. Eu não achei só, tipo, engraçado. É a lotérica Adeus Patrão. É boa. Que foi enviada pelo nosso leitor André Rezende. Muito obrigado pelo nosso leitor. Olha só. Pelo leitor. Pelo nosso assinante André Rezende. Muito obrigado a todo mundo que enviou lá no grupo. Foi muito legal. E agora fica com os nossos melhores jogos das nossas duas temporadas. Não é isso, Caio? Exatamente. Pra quebrar o gelo, a gente faz um jogo aqui. Morou. Esse jogo eu fiz em homenagem a você, que tem no MRG o Mata o Piloto, tá? Sim. É um pouco diferente. Esse jogo é assim, a gente vai colocar aqui situações que podem ser muito legais, ou pode ser uma grande roubada, certo? Certo. E ela tá sempre ali no meio termo entre as duas, assim, então a gente não sabe exatamente pra que lado que você vai. Em homenagem a você, eu chamei ele de Estrada Dentro ou Estrada Fora. Fechado. Beleza? Então fechado. É o seguinte, eu vou falar uma coisa, e aí você, se você gostar dela, você fala estrada dentro. Aí você explica por que você acha que você tá dentro dessa parada. Demorou, fechado. Se você achar uma merda, você fala estrada fora, e aí você fala por que você tá fora. Beleza? Fechado. Demorou. E a gente vai falar aqui também. Então vamos lá. Falar aqui pra audiência, o Beto é o cara mais disposto do universo. Qualquer coisa que você fala pro Beto, ele fala, demorou, vamos lá. Não, é verdade, cara. Nunca na vida eu propus pra você uma coisa, Beto, vamos fazer isso aqui? E você falou, não tô afim não. Nunca. É mesmo, cara? Nunca me liguei nisso. Então, eu acho que vai ser muito difícil eu achar aqui um negócio que você vai dizer estrada fora. E esse é isso que eu vou tentar aqui hoje. Beleza. Mas vamos lá. Primeira coisa. Excursão. Viagem e excursão. Viagem e excursão é maneiro, você vai com uma galera e tal, mas por outro lado, você fica preso nos horários, vai todo mundo junto, tipo, pra Disney, sabe? Vai todo mundo pra Disney, depois vai todo mundo pro shopping, às vezes tem aquela camiseta igual. Estrada fora. Foi fácil. Por quê? Cara, porque eu acho excursão uma roubada, assim. Porque, tipo, eu não gosto muito de quem eu não conheço, tá ligado? Porque eu tenho uma visão de que eu já passei da idade de fazer novos amigos. Assim, os amigos novos ou eles vêm com o tempo, com convívio, com uma coisa natural, mas eles nunca podem ser forçados. E aí quando tu chega na excursão, nego, é tipo muito vamos ser amiguinhos.

É o Roberto Carlos lateral esquerdo. Isso ia ser uma pegadinha. Ele fica genial. Batendo falta, né? Ele fica mostrando como que ele bate falta. Fica batendo falta, cara, medindo a coxa. Cara, eu vou te falar, um cruzeiro assim que, porra, se nego marca um cruzeiro, aí fala assim, pô, ainda tem um campinho. Eu sou um daqueles que gosta de jogar peladinho em qualquer lugar, mano. Já joguei de calçadinhos, assim, saindo, tava no lugar, né? Eu falo, aí, chega aí pra completar, eu vou. Então, assim, pra mim, funciona legal pra caralho. Tá vendo? Eu tô falando, Beto, você tá sempre dentro das coisas, cara. Você sempre topa. Agora eu vou pegar uma outra situação aqui que pode estar nos dois lados. Existe uma coisa chamada Fox Group. Não sei se você participou, Beto. Não. Fox Group, você é contratado pra você ir numa sala, geralmente pra experimentar alguma coisa, um novo produto, alguma coisa assim, dar a sua opinião, sem nunca saber o que é. Às vezes você chega lá e você come alguma coisa, você nem sabia o que estava comendo, coisa assim. Eles te pagam uma grana e é isso, pra você dar a sua opinião aí. O que, que você acha dessa ideia? Se alguém chegar pra você e te oferecer isso... Dentro. Eu te dou 100 pratas pra você entrar aqui e experimentar uma nova comida de micro-ondas que a gente fez aqui. Ah, então, eu tipo assim, acho 100 pratas pouco, mas... Mas é meia hora, dentro. Porra. Estrada dentro, não tem nem conversa, porque, cara, eu sou a favor da teoria de que existem situações na vida que, cara, você não vai ter outra oportunidade, vai ser muito louco, sacou? Vai ser muito louco. Tinha uma vez, cara, tinha uma vez que a gente tava saindo da boate aqui no Rio de Janeiro, chamada Bunker. E aí a gente, porra, saindo lá, sei lá, 5 horas da manhã, muito louco, assim. Aí a gente parou e foi fumar um cigarro no ponto de ônibus. O ônibus demorava pra caralho. Aí chegou um cara, descalço, mas assim, arrumado e tal, mas de mochila e descalço. Não tinha cara de mendigo, sabe? Aí pediu um cigarro. Aí falou assim, pô, dá um cigarro. E a gente, porra, toma aí, né? Nessa época... Eu fumava Lucky Strike. Aí o cara pegou o maço da minha mão, apontou pro símbolo e falou assim, Lucky Strike, sabe o que significa? Eu falei, não sei não. Loucos da Estrada. Aí eu falei, porra, na hora eu falei, pô, velho, vamos ali pro bar tomar um chope, velho. Fui eu e o maluco que tava com a gente. Falei, cara, um cara desse, velho. Eu tenho que tomar um choque com um cara dessa. É uma oportunidade única, cara. Então, porra, toparia. Essa estrada dentro. Bom, a gente tem um jogo, né, Rafael, pro Caio. Você trouxe um jogo aí dessa vez. Eu fiz um jogo. É o seguinte... Eu tava vendo o Twitter e vi um tweet maravilhoso de um perfil que chama Shit Academics. S-H-I-T... Academics. E ele propôs a coisa mais avançada que eu já vi em termos de linguagem, que é a evolução das vozes que um sujeito pode assumir. Então a gente tem assim, vamos aqui para essa aula de gramática avançada. A gente tem a voz ativa, em que você pode falar assim, eu amei seu livro. E você tem a voz passiva, que é quando você tem seu livro foi amado. Né? O objeto sofre a ação, é a voz passiva. E o que o Shit Academics propõe é um avanço, uma revolução, na verdade, em termos de linguagem, que pode ser adaptado para a língua portuguesa, que é a voz passivo-agressiva. Então, aqui no nosso exemplo, a gente tem a voz ativa, que é eu amei seu livro, a voz passiva, que é seu livro foi amado, e a voz passivo-agressiva, que é eu amei a sua necessidade de escrever um livro. Com base nisso, eu quero propor um jogo. Eu vou falar aqui pra vocês a voz ativa, a voz passiva, e vocês tentam adivinhar como seria a voz passiva-agressiva. Que pode ser de várias formas, mas eu tenho um gabarito aqui, caso vocês não tenham entendido exatamente como funciona a voz passiva-agressiva, que é a voz da vida moderna. Então vamos lá. Um exemplo de voz ativa. Você ainda não ouviu meu podcast. Voz passiva. Meu podcast ainda não foi ouvido por você. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês. A voz passiva-agressiva seria: você ainda não se deu ao trabalho de ouvir meu podcast. Boa! Agora entendi. Agora foi legal. Ok. A regra é a seguinte: você só precisa de alguma forma dar uma indireta na pessoa, uma alfinetada. Que é o que as pessoas fazem o tempo todo no Facebook. Como vocês são muito acostumados com Twitter, vocês usam muito a voz direta. E você tem que pensar como um Facebook. Você arrasou na entrevista do emprego, voz ativa. A entrevista de emprego foi arrasada por você, voz passiva. Voz passivo-agressiva, quem vai? Você sentiu a necessidade de dizer pra todo mundo que arrasou na entrevista de emprego, né? Boa. Ou então, você vai ficar arrasado quando souberem... Aí, muito bem. Ah, olha lá. Eu acho que temos um empate nessa, com vantagem pro Caio que falou primeiro. Voz passiva.

Nietzsche era conhecido por ser um grande frasista e essa é uma delas. As alternativas são pra enganar os jogadores. Quem sabe uma frase pra abrir o programa, sei lá, falar sobre um grande bolo que ele fez. Pois é, eu achei que fosse isso. Eu fiz o único bolo que dá pra ser visto da ISS. A ISS parece... me pediu um bolo e eles queriam poder ver lá da ISS. E eu pensei, caramba, esse é um grande desafio. Vamos lá, senhor K. A frase é a seguinte, é uma frase muito profunda que diz o seguinte. Chegou a hora de dizer adeus ao Zorak e sua família. Quem disse essa frase? Space Ghost? O filme iraniano Filhos do Paraíso? Ou William Bonner? Eu imagino que tenha sido William Bonner. Errado. Não pode! Errado. Foi o Space Ghost. Grande Space Ghost, sinto saudades, seriado. Era bom. O Zorak era um inimigo dele, que era um comentarista. O tecladista era o Brack, não é isso? O Brack, isso, exatamente. Que tinha dois movimentos, né? Cara reta e cara de lado. Era o melhor programa de entrevista. Ele era muito bom. Pergunta para Guga. Não há nenhuma árvore que o vento não tenha sacudido. Elas cresceram mais fortes. Quem disse isso? Paulo Coelho? Ana Maria Braga? Ou Rafinha Bastos? Oh, é. Paulo Coelho. Errado! Ah. Foi Ana Maria Braga. Você desprezou o potencial filosófico da Ana Maria Braga. Pô, mas essa foi a cara do Paulo Coelho. Eu estou chocado, hein? Eu estou chocado, Guga. Estou chocado você ter desprezado, mas tudo bem. Senhor K, a frase é a seguinte. Pesquisar é o spoiler da vida. Quem disse isso? Foi o GugaCast? Foi o Jim Carrey? Ou foi o George R. R. Martin? Foi o George R. R. Foi o GugaCast. Pulando na frente, senhor K. Agora ele está liderando, mesmo batendo pênalti depois. Lembrando que são 5, como é nos pênaltis, para ficar clássico. Gustavo, quem disse a frase? Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Teria sido Ana Maria Braga? Teria sido o autor de novelas Manuel Carlos ou Nietzsche? Autor de novelas Manuel Carlos. Errado! Não, foi Nietzsche. Essa é uma frase do Nietzsche também. Falei que Nietzsche é um grande frasista. Cara, isso tem toda a cara de novela das oito. Fantástico. Mas o Nietzsche, ele tem um livro que se chama Além do Bem e do Mal. Senhor K, essa frase eu peguei especialmente pra você. Opa! Choramos ao nascer porque chegamos a este imenso cenário de dementes. Bela frase, hein? Bonito. Quem disse essa frase? Teria sido Nietzsche? Teria sido Frank Sinatra ou William Shakespeare? William Shakespeare. Acertou. Muito bem. 2-0. Guga Mafra. Em chuva de pica, pega a menor e senta. Quem disse essa frase linda? Foi o senhor K? Foi a Dercy Gonçalves? Ou foi o Barack Obama? Essa é a última? Não, é a penúltima. Ah, senhor K. Acertou. Yes. Ponto para você. Fantástico. Esse eu sei porque esse eu leio. Ah. Esse pensador. Senhor K, a frase é a seguinte: trabalhamos em empregos que odiamos para comprar porcarias de que não precisamos. Quem disse isso? Foi você mesmo? Foi uma frase do Clube da Luta? Ou foi o José Mujica, ex-presidente do Uruguai? Clube da Luta. Acertou. Agora é a última. Essa vale 1 milhão de pontos. A frase é: lágrimas não são argumentos. Quem disse isso? Senhor K, Machado de Assis ou Wagner Moura? Bonito isso, hein? Bonito isso. Eu tô na dúvida entre dois. Senhor K. Errado! Ah, droga. Foi Machado de Assis. Eu realmente achava que era o senhor K. Você já perdeu o jogo, mas vamos fazer a última com o senhor K pra ver se ele faz o ponto de 1 milhão. Não, não, mas faz uma regra que se ele errar, ele faz menos 1 milhão e ele perde. Que bom, né? Prático, né? Vamos fazer uma outra regra. Vocês vão gritar. Se o Gustavo acertar e o senhor K errar, o Gustavo ganha. Tá, então vamos lá, vamos lá. Então vamos lá. Aí, nessa eu vou falar qual é a letra, ok? Pra vocês não terem que gritar a palavra desesperados, tá, ok? Bom, tá. A roda ainda gira, mas o hamster está morto. Quem disse isso? A. Foi um show de ventrílocos? B. Foi o Azaghal? Ou C. Foi o George R. R. Martin? C. A. E o Gustavo é o grande campeão! Yes! Passa ou repassa, torta na cara, é isso aí. Show de ventrílocos? Estou me sentindo prejudicado. Que porra, um show de ventrílocos? Eu vi um vídeo no YouTube que era um show de ventrílocos e o cara mandava essa frase: a roda ainda gira, mas o hamster está morto. Excelente. É isso aí, né? Perca ouvintes agora, pergunte-me como.

Pois é, eu tenho um filho que hoje tem 12 anos, mas quando ele tinha 6, 7 anos, eu ia lá no, na festinha. Tinha um teatrinho que era na escola. Geralmente era sobre a história do Brasil, então eles estavam lá interpretando Dom Pedro, sabe? Sei lá, fala mais um personagem aí da história do Brasil, Rafael. José Bonifácio. José Bonifácio. Eles estavam lá interpretando esses personagens históricos, clássicos da história brasileira. E é um horror, né, cara? É um negócio muito mal feito, assim. É uma história que não dá pra entender. Os cenários, assim, são feitos de cartolina, sabe? Um negócio meio alegórico, assim, sabe? Ah, tem aqui uma cartolina verde que representa uma folha. É tudo meio assim. E assim, cara, aquilo ali só importa para as crianças que estão fazendo aquilo ali, porque faz parte da formação escolar delas, e para os pais daquelas crianças que estão ali, porque de resto, cara, é só uma peça ruim, com uma história ruim e tipo, com um cenário ruim, muito mal contado. E você quer ver seu filho só, né? E você só quer ver seu filho, só importa para as crianças que estão participando e a família das crianças. Quando você transporta isso pro carnaval, é a mesma coisa, cara. Você tem um monte de pessoas usando fantasias que não tem exatamente muita ligação com o que rolou lá. A história é contada de um jeito muito bizarro. Você tem um monte de coisa lá feita de cartolina, isopor e purpurina. Só que são adultos, cara. E isso devia importar só para, sei lá, os pais das pessoas que estão fazendo isso. Mas não. Carnaval é uma peça de teatro infantil móvel que passa na TV. E por que, que você acha que tem essa importância toda? Acho que você pode torcer, né? Você pode gritar, releva, releva, e torcer pelo... Então agora, é novo, né? Agora a gente já entrou numa tranquilidade que é a seguinte, agora já acabaram os ouvintes, agora a gente pode falar qualquer coisa. Eu criei um jogo especial pra você, cara. Cada segundo eu me arrependo mais, esse dia não vai terminar nunca. Não, você vai gostar. Nunca. Esse jogo vai se chamar Azaghal ou Azaghal. Sacou? Em que consiste esse jogo maravilhoso? Eu vou falar uma situação que pode ser maneira ou não. Na verdade, é bem bobo. E aí você me fala se você vai ou se você tá fora, entendeu? Azaghal ou Azaghal. Sacou? Entendi. É tipo mato pilota. Isso aí, só que chama Azaghal. Só que chama Azaghal ou Azaghal. O que torna tudo muito melhor. E assim, eu coloquei uma situação. Nenhuma, não tem nada muito mirabolante. São só umas situações assim que tá bem no meio entre pode ser muito legal ou pode ser muito merda. Entendeu? Beleza. Por exemplo, Noite de Metal do Rock in Rio. Ou do Hollywood Rock, coisa assim. Amanhã, Azaghal ou Azaghal? Cara, o meu mundo hoje é um gigantesco depende. Na sala VIP do Submarino ou na pista com a galera? Não, do Rock in Rio, cara. Rock in Rio... Não, pode ter um camarote VIP, beleza. Mas é Rock in Rio. É lá no, na cidade do rock. Noite de Metal. Oito bandas seguidas. Azaghal. Caramba, cara. Você me decepcionou nessa. Ah, fui em casa, é melhor. Você me decepcionou nessa. Mas eu vou te falar o seguinte, eu também, cara. Eu também tô fora. Porque... Eu te decepciono porque eu sou um reflexo das suas decisões. Porque você é um guerreiro, cara. Porque eu não esperava isso de você. Eu esperava isso de mim. Então, mas eu escolho minhas batalhas, né? Essa é uma batalha perdida. Rafael, você tá dentro ou fora? Ah, eu tô dentraço. Noite de Metal do Rock in Rio, eu tô dentraço. Mas você sabe que Noite de Metal do Rock in Rio é, sei lá, ahá, né? não vai ter, sei lá, não vai ter ahá, Slayer. Ahá, Sangalo, isso é Noite de Metal do Rock in Rio. Ou talvez seja uma pegadinha, seja Noite de Metais no Rock in Rio. Aí tem Jorge Benjor, Skank, Paralamas. A orquestra vira loucos, né? Isso. Ok, mas se tivesse Slayer, você ia? Slayer? Slayer, Motorhead, Pantera e... sei lá. Se tivesse Pantera e Body Count, eu iria. Body Count. Body Count é irado, cara. Você iria? Aí você iria no meio da galera. Iria. Eu já fui, inclusive. É, eu sei, mas você iria hoje? Essa é a questão. É que a gente já foi, todo mundo no show, já no foi. Show de Body Count, eu iria. Tá bom. Melhor do que mais... De Pantera também. Pantera era muito bom. Tá bom, mas se tivesse show do Body Count e do Julio Iglesias na mesma noite, você ia em qual? Julio Iglesias, sempre pensado duas vezes. O que é um show de metade também, inclusive. Verdade, verdade. E de maracas. E sedução. É. Então, ó, nova situação. Hotel Fazenda. Azaghal ou Azaghal? Azaghal, aço. Pô, mas você não curte. Cara, nada é pior. Nada pode ser pior. Mesmo se fosse de mega luxo. Ai, cara. Andar a cavalo. Eu odeio, cara. Eu odeio. Eu odeio ficar parado, sabe? Hotel Fazenda é isso. Você fica estagnado vários dias. Eu também acho. Eu sou Azaghal. Hotel Fazenda é sala de televisão. Isso pra mim é a pior coisa do mundo, sabe? Sala de televisão. Sabe qual é esses hotéis? Tem uma sala com a TV pra todo mundo ver TV junto. Caralho, isso é bagunça, sabe? É, eu também. Vou te falar que eu fui num hotel fazenda faz uns, sei lá, faz uns 8 anos, numa tentativa de, putz, eu preciso descansar, vou pro hotel fazenda. Foi uma merda, porque foi isso aí. Você definiu muito bem, sala de TV. Porra, eu acho massa, cara, aquele cheirinho de curral. Você chega lá e aí tem aquelas comidas com muito açúcar. É maneiro. E você dorme à noite, barulho de mas grilo. São Lourenço é um hotel fazenda gigante, uma cidade fazenda. Era isso, era comer comida açucarada e ficar na sala de televisão. Não, mas você sabe que tem uma coisa mágica, eu vi isso na internet esses dias, não lembro a fonte, como sempre, mas que alguém falou assim, pô, quando você tá na fazenda, e aí você ouve aquele barulho dos grilos, ouve o barulho dos sapos, ouve o barulho dos passarinhos, e todos esses sons da natureza só significa que todos esses bichos querem transar. É verdade. É bem isso mesmo. Mas sabe que o meu problema real com o Hotel Fazenda é essa parada de você ficar estagnado vários dias, sabe? Porque você não faz nada e eu não consigo viajar e não fazer nada. Eu não tiro férias, eu sou turista, sabe? Eu fico andando, eu quero andar o dia inteiro, ver coisa nova, comprar merda, sabe? Mas, cara, você pode andar a cavalo. Isso, versão pode... inferno, sabe? Você pode andar a cavalo. Você pode ir no toboágua, você pode jogar... Você pode... Caraca, parece aquela propaganda do exército. Você pode jogar xadrez gigante. Atravessa o rio, salva a criança. Escala a montanha, anda de cavalo, joga futebol, vai passar de televisão, volta a passar de televisão. You can hang out with all the boys. Posso ir pra próxima? Próximo. Dave, reunião da turma da escola, da turma que se formou no terceiro ano da escola. Azaghal ou Azaghal? Azaghal, cara. Pô, mas você não quer mostrar o quanto você é bem-sucedido pra toda aquela não, galera? Não, que todos eles se fodam, cara. Essa que é a verdade. Assim, as pessoas que importam na minha vida, elas estão nela agora, sabe? Elas estão, né? Você tem muito amigo ainda da escola, né, cara? Exato. Então, quem não tá na minha vida é porque eu quero que se foda, sabe? Eu não quero que saia da minha vida, na verdade. Se você estiver ouvindo isso agora, se você não está na minha vida, é isso aí mesmo. É bom que ficou bem claro agora e evitou uma situação constrangedora nessa reunião. É, exato. Foi excelente, inclusive. Rafael, você, cara. Reunião da turma da escola, me amarro, cara. Eu já organizei uma. Eu faria totalmente. Caramba, cara. A única coisa que eu não suporto. É, eu sou esse cara. A única coisa que eu não suporto é o grupo de WhatsApp da reunião da escola. Isso aí, infernal. Isso aí eu nem por dinheiro. Isso aí. Isso aí o David já curte. Eu não, saí cara. Fora, não aguentei, eu desisti. o grupo do condomínio, cara. O nego entrou numa vibe nova de ficar pedindo encomenda de palmito e ovo. Eu falei, não aguento. Que condomínio é esse, cara? Você mora no hotel. O porteiro botou assim, olha. Gente, o cara do palmito tá vindo amanhã, quem vai querer palmito? Eu falei, caralho, não. Pô, só cara. Tinha um jeito de eu topar o grupo de WhatsApp da escola ou da família. Seria assim, pra cada mensagem que chegar, você ganha R$1. Aí beleza. Aí, puta que pariu, aí seria fantástico. Daí eu ia incentivar, ia discutir política, ia fazer essas paradas. Mas tipo se não. Eu ainda tô Azaghal, cara, do grupo de WhatsApp, cara. Nem por dinheiro. Sabe por quê também? Não só o grupo do WhatsApp, mas a reunião de colégio. Tem muita gente do colégio que você até simpatizava e ter alguma nostalgia, mas vai ser só isso. Você vai ver a pessoa falar assim, caraca, fulano, quanto tempo. Acabou. É isso. É. Tem o lembra aquele dia. Aí fica esses lembras aí. Eu também tô Azaghal total da reunião do turma da escola, cara. Eu não quero encontrar essa galera de novo. Tem boas lembranças e eu quero que fique assim. É, melhor coisa, cara. É. Ok, posso ir pra última? Sim. Eu tô gostando desse jogo. Foi legal, não é? Participar do podcast dos amigos. Então, participar do podcast dos amigos é Azaghal, porque eu tô aqui. Uh-huh. Agora, participar de outros podcasts, aí é Azaghal. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.